5! 4! 3! 2! 1! Era isso que vocês queriam! Chegando! Então toma! Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um show do Top DJ Rogério. O Top chegou! Rogério Mix. Janária! Mix. A partir de agora, o bagulho vai endoidar. Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Chegando, chegando! Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. Ei, Rogério Mix. Oi! Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. Pra botar o bagulho pra endoidar a partir de agora. Preparado. Bora, meu óleo! Chegou o DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. E aí, DJ Rogério? Eu já tô aqui! Aqui está o DJ Rogério Mix. Prepare-se para vivenciar um novo êxtase em emoções e vibrações perfeitas. É hora de fazer esse povo vibrar, vibrar. Agora! O Gordinho chegando! Será se tem alguém do Pai Xandu aí em presença? Alguém do Clube do Remo? E a partir de agora, o bagulho vai doidar! E a galera vem chegando, vem fazendo carrinho, carrinho, carrinho. Não alivia, não alivia. Produção deixar no escurinho pra mim. Isso. Gente, a nossa energia não tá aguentando o nosso som hoje. Ontem tava a pressão total, nosso grave, hoje tá mais ou menos. Quem veio ontem sentiu a pressão e tava lotado de ponta a ponta. Mas a gente não alivia, a gente toca do mesmo jeito. O da pressão, o bagulho é doido! Doido, doido. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem... Amigo Marcos, obrigado, Marcos, você, a Daiane. Cheiro... Amigo Leozinho, família MF, daí Brasil. Tem cheiro de piranha. Vamos parar de pedir a luta da hora que a gente fica. Valendo! Com a gente, obrigado, viu? Tapinha na pot... E vai sentando, vai. Balança e ouro, chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança e ouro, chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tá na... E... Amigo Rodriguinho, obrigado, Rodriguinho, show! Família Abreu do Badala! Bota na pressão, bota na pressão. E aí, Samuel? Pressão. Rezende, obrigado. Esse garoto é nosso, meu irmão. E só quem tá solteiro vai batendo na palma da mão. Só quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Bota as suas mãozinhas, já é, já é. Você me perdeu agora. E bye bye, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar. E as mulheres solteiras agora. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Toda equipe buscar essa farra do bar. Tchão, tchão. Todo mundo. Tchão, alô, Mel. É cortada boa. Tá bom, não tá, garoto? Eu não sei. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão. Pancadão Mega Orion. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pai, pai. O Mega Orion não é no 12, aqui é no 14 o bagulho. Pai. Só funciona assim, garoto. Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. O caquinhado, caquinhado, caquinhado, vai, vai. Pai, pai, pai. Diego Revolution. Santorini. E já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problema? Cadê amiga Andréia, bicholeira? Cadê a Andréia? É pro tal treinar. Pode vir, Andréia! É pro tal treinar. Esse amigo vão vir. É pro tal fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Nunca criado, vai, vai, vai. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Tô muito louco de uísque. Você me oferece bala. Caralho, é o Paulinho da Dia. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ex. Falei que minhas pistoleiras tá em peso, o agente, obrigado. Ela apresentou, MF, bora. Amigo Marcos, MF, tá aí presente. Também as musas. Bora, Vitor! Quem tá tocando? Quem tá copiando o telefone? Pancadão Mega Orion, tu toca tudo. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Dia aqui na favela, pra sentar no pão. Dia aqui na favela, pra sentar no pão. Bora chamar a galera que tá chegando. Chegue junto que o bagulho tá ficando doido, viu, meu irmão? Chama tua amiga bandida! Bandida. Não era tu que era bandida, não era. Cadê a nariz sem freio? Tu que era bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Bandida. Tô com a amiga e foi lá pra casa. É a geladeira pega catuaba. Depois de Scott ela ficou animada. Depois de Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Agora já pode ficar pelada, não demora. Na casa da bagunça da. Amigo Nazareno pro mundo, ele é igual a gente, obrigado Nazareno. Ainda mais que. E aí, Sidney considerado! Só daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai me dar. É a mulher do GPS. Ela chegou em Belém do Pará. Ela deu uma baixadinha aqui no Bar Caboa e falou: Rogério, o Bar Caboa é assim, ó. Eu adoro Belém do Pará. E até dei uma passadinha nas aparelhagens. Dei uma passadinha no Bar Caboa. Bar Caboa é Chopitel. Muito Chopitel! Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Quem tem uma amiga bandida aí? As bandidas, as bandidas. DJ Rogério Mix é bagulho doido. Eu? Bagulho doido. Bagulho doido. Nossa, mãe, amor, Alice, não alivia, não alivia. Bagulho DJ Vitor Pressão é bagulho doido. Esse é bagulho. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E a galera do shopping, meu irmão? Bandida, levanta a mão pro céu. É Chopitel, é Chopitel. E é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel. E agora? É Chopitel, é Chopitel. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Tudo gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Dodinha se cantou. DJ Lohan que tá todo bem. Obrigado, Lucas Silva, o homem que tá aí presente. Galera do rock, né, meu irmão? Já saiu do CD ao vivo! E não alivia, não alivia, não alivia. A gente brigou. Equipe lá de Garapé Mirim, daí com a gente, obrigado. Pode ser o domingo do Capim, na verdade, né? E aí, Nazareno! Hoje o Marcos tá assim, ó. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E agora? Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe. Pancadão Júnior Santorini. Bicada é selada, bicada. Sequência de marcantes. E eu vou gravar o CD ao vivo aqui. Só das marcantes, do jeito que tu gosta. DJ Zé Luiz e Juninho, tocando pras meninas. Olha o DJ Nandinho, vai descendo bebidas. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Amigo Lucas, também o Jonathan. Vai dar PT, vai dar PT. Da Baixada e do Mega Oro, né, meu irmão? Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. Que hoje elas tão pro... Amigo Lucas, obrigado você, o Jonathan da Baixada. Tá todo mundo reunido com a gente, obrigado. Bora embrigar, bora embrigar, bora embrigar. E não alivia, não alivia, não alivia. Minha amiga Bruna que tá aí presente, obrigado Bruna. Girando, girando. Alício, Samuel, girando. Tá todo mundo aí. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Família, sou Bidel da Iguazi também, né, meu irmão? Meu Deus do céu. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. É Orion. Do Romano, também a Bruno Benedama, bombou. Tá chegando o mascote que eu tô sabendo. E vem aí com muita saúde, viu? Ele vai dar, ele vai dar. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, Santorini. Porque eu sou safadão. Pancadão. Eu sou safadão, safadão, safadão. Era tu que era bandida, era tu que era bandida, era tu que era bandida. Quem tem uma amiga bandida, aponta o dedinho pra ela. Era a minha amiga bandida já tá ali, ó. Era tu que era bandida, Alice. Tu que era bandida, era tu que era bandida, né? Era tu que era bandida, era tu que era bandida, era tu alivia. Era bandida, era tu que era bandida, era tu que era bandida. Marcos, a primeira dama, a família BF, Bravelzinho, Bonavito, todo mundo com a gente aí. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos e cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Longe vai. Pancadão Mega Orion. O pancadão chegou pra detonar e dá show! Eu vou deixar você partir. Volta, você feriu meu coração. Como é que é? Agora vai. Romana apareceu no bar, acabou. Quando esse bicho pinta aqui, moleque, eu falo, Rogério, eu tiro o chapéu pra mim mesmo, meu. É rock. Vou tirar o pé dessa relação. Meu amigo, sal, bora sal. Quero ficar sozinho e mexe no HD. Veia, né? Minha amiga Bruno, Samuel da Bialice. É o trio que dá igual a gente desde cedo. Representando muito bem. Tirar o pé. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais. E aí, Marco! A noite cai. Não te encontrei. Essa música aqui os caras dão valor, viu? Não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vamos um livro palavras pra expressar esse. Pra puxar música romântica, pressão só depois. Daquela base, garoto. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. No céu, no céu. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Ó, Daiane, as musas EBF. Cadê a Mel? Não veio hoje, não. Estrelas do céu. Veio o Salvito, tá aí a Mel? Tá aí a Mel. Porque escondida, mano. Você imagina no coração. Tem música que não pode faltar aí no meu repertório. Essa é uma delas. Provei! Pancadão Mega Orion, o toca tudo da pancadão. Mexe com HD. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. das paixões. Olha só qual é a paixão dela aí, ó. Duas paixões dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer? Amigo Sidney considerado, obrigado você e toda a galera. O cara que arrebenta aí no campo do Zeca da Horta. Bora, Sidney! Da equipe da Baixada aí do Mega Óleo. Aí é seguidor! Meu amigo Leozinho viaja lá de Marcãs. Meu brother Marcos MF, também a primeira dama, Rodriguinho Show. Família Bressão do Badalasso. Toda equipe, família Desfibra Shop. É muita equipe, né, moleque? Meu amigo maluquinho, bora maluquinho! Gente, obrigado também. Sempre no apoio, né, meu irmão? Olha quem tá aí, Vitor. É o Andrei Caceteiro. Essa farra aí do bar. Marcante! E vai mexendo na HD. Mexe na HD. Mexe na HD. Um, dois, três. Hoje a energia não tá muito boa, não tá buchando nosso som. Nossa. Mas dá pra levar do jeito que tá aí. Na manha, reduzido. Aí, meu parceiro Samuel. Aí, presente, garoto. Sidney considerado, tá igual a gente e toda a galera. Valeu mesmo, viu, meu irmão? Humildade é que interessa, né? Esse tem até demais. Vou te esquecer. não dá em nada, o bagulho é doido do mesmo jeito. Vai! Samuel, moleque, o nariz sem freio. Ei, garoto! Nada marcante que o cara viaja, moleque. Apaixonei mais uma vez por ti, e agora não tem como fugir. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Top DJ Rogério. E aqui pegue nas minhas mãos e leve. Pra minhas músicas DBR pra cima, na alivia. Quem faz a festa é a gente, meu irmão. Cerveja, tem na música, aí o bagulho fica doido.